A 4%, pobre louco, isso mesmo, choque. Cola mais, chega mais e se envolve. Tribunal rouba a cena, função entra em cena. É tudo nosso negro e sem problema. Viu, viu e quem não viu verá. Quem nunca viu já ouviu falar. Tribunal, Zona Leste, é nós mesmo moleque. Quem deve pague, quem merece recebe. Função da antiga nego mola, Fran. Os vagabundo que chega e que pan. Vem com nós, vai, vem com nós, vai. Caralho, cê quer curtir, viajar, demorou. Aqui é o rap, é o boom, é a caixa, os clap. Que invade sua mente, te deixa relax. Eu sou favela, eu sou por ela, eu sou povão. Sou função, pobre louco, eu sou zique, eu sou chavão. Demorou, João, firmeza total. Cê pode vai, é nós que tá, tu é tribunal. Aqui é a função, aqui é a função. A capuz, cena, aqui o jogo é a vera, o time é a favela. Só jogo pra ganhar, né? Já é ou já era. Trazidos do passado e trincando no presente. Com ideias do futuro e malandragem de antigamente. É quente, tio. Frequentemente minha mente tá mil por hora. Vê, descontrola, é nós que tá. Já de Odete, alto de Itaquatro, tá de lá. Sou mais um preto pobre, de coração nobre. Camisa 10, né? De frente, disposto pros corre. Sempre atrás de um qualquer, sem ficar na migué. Não pago pau pra ninguém, só coloco quem é. O que é meu, na moral, moro meu. Tô sempre firme, forte, fortalecido por Deus. O que eu não quero pra mim, não desejo pra vocês. Tribunal, ladrão, agora é a bola da vez. Pobre louco.